espaço então treinadores de bancada, um espaço do grupo do Facebook, um espaço que foi criado por um grupo de amigos e que tem vindo a aumentar em termos de membros e, portanto, se quiser juntar-se a este grupo é fácil, pode ver o link no Facebook do programa Bola na Área, ou também se quiser enviar um mail para bolanaareajornalfm@gmail.com e nós vamos ajudá-lo a aderir a este grupo treinadores de bancada. Relativamente então à sétima jornada, os concorrentes que fizeram mais pontos foram o Carlos Ferreira, o Rogério Figueiredo e o Nelson Pinto, todos com 5 pontos e, curioso ou não, todos eles benfiquistas. Em relação ao cimo da tabela, continua também o benfiquista Licínio Rocha. São estes os resultados do treinadores de bancada desta semana, depois de jogada a jornada número 7.